cat won't get off the bed. Olá, este é o terceiro podcast da Zoando. Hoje estamos aqui reunidos eu, que sou o Metro, o Shell e o Nemesis 11. Vamos falar um bocadinho na ressaca da SES, que já foi há uns dias, mas vamos falar em particular de dois assuntos. Vamos falar do Palm Pre, que foi lançado na SES, e dos submetbooks, e em particular também o espaço que a Sony quer ocupar com o seu VAIO-P, que é bastante diferente daquilo que temos visto nos netbooks. E começávamos provavelmente por falar do Palm Pre. Poderia eventualmente começar a falar o Nemesis. Não, o Palm Pre acho que foi a principal novidade da SES. Ninguém estava muito à espera do anúncio. Aliás, deixa-me discordar, que eu acho que toda a gente estava à espera que a Palm dissesse alguma coisa. Eu por acaso acho que não, porque eu ouvi o podcast da Engadget no dia anterior e eles falavam pronto, que ia haver a conferência de imprensa da Palm, mas que ninguém sabia o que é que... Que aquilo até podia ser quase o fim da Palm, quer dizer, que ninguém estava a dar nenhum... Pelo menos não me pareceu que tivessem a dar grande importância à conferência de imprensa. Eu se bem me lembro, não me lembro de ouvir rumores sobre o pré. Não, rumores não havia, mas eu acho que toda a gente estava à espera que a Palm lançasse alguma coisa, porque sim, mas... toda a gente dizia que se a Palm não lançasse agora nada, a Palm morria. Sim, é verdade, mas eu nos últimos anos, sempre que ouço falar na Palm, é num sistema operativo baseado em Linux, que está para sair, está para sair, está para sair, e que acho que nunca sai, né? E nunca vai sair, pelo que parece. Quer dizer, eu não sei se aquilo está baseado em Linux ou não, o pré. Mas pelo menos ninguém tinha ideia do conceito que eles apresentaram. Não sei se calhar podemos passar já para aí, que é um conceito à volta de uma interface web, ou pelo menos a parte de programação. Sim, chama-se mesmo WebOS. Usar o WebKit e o CSS, não é? Basicamente. JavaScript, só as duas coisas. Sim, CSS, XML, tudo à volta disso. Basicamente, o intuito da Palm é toda a gente com relativa facilidade ser um developer para aquela Sim, plataforma. Sim, porque no geral, todos os web developers, ou mesmo todos os developers, devem saber o mínimo que seja, ou pelo menos é normal que saibam um mínimo de XHTML, JavaScript, sim. CSS. Isto é uma forma de aumentar, toda a gente pode ser um developer. Sim, e a mim parece que eu acho que este metro. Eu acho que este que a Palm conseguiu surpreender toda a gente. Primeiro ponto. Também concordo. O ter-se transformado de uma empresa completamente errática nos últimos anos, e temos que ir um bocadinho atrás, porque quem deu significado a PDAs foi a Palm. Mas já foi há tantos anos que provavelmente as pessoas já se esqueceram. E depois de dominarem completamente o mercado, foram caindo, caindo, caindo, até praticamente desaparecerem. E com umas tentativas completamente falhadas de lançar uns produtos, nomeadamente, e é engraçado, que era um sub-netbook que eles tentaram lançar e que depois acabou também por não conseguir, Sim, o por não Faleo, ter né? nenhuma... Era esse o nome, não era? Sim, era o Faleo. Faleo, O Faleo. era o Faleo, que era para funcionar com o Stryo, mas depois aquilo dali não resultou nada e acabaram por lançar, mas logo a seguir retiraram. E agora fazem as coisas e aparentemente fizeram as coisas todas bem, que é uma coisa, quer dizer, Bem, no meio de fizeram todas tantos bem. erros pelo caminho. Temos que ver, né? Porque sendo uma plataforma que parece ser a apontar para os web Não é assim. developers, vamos ver que limitações é que isso também não vai causar, né? Porque Sim, é. Eu não sei se. Claramente parece sempre haver. Sim, Eu diz, acho que é diz. uma constante sempre de quem está em baixo, que é esta. Quando alguém não tem nada a perder, ou melhor, já perdeu quase tudo, notas que há uma abertura enorme para os developers e a abertura da plataforma e afins. E Sim, isso, completamente parece aparentemente, ser. pelo menos por aquilo que veio a público, é essa a postura da Palm. Ou seja, neste momento aceitamos a colaboração de todos, queremos que toda a gente se envolva. Nós vamos ainda, já tem o SDK para lançar, Não, acho que já foi lançado para até. trabalharem, e se Exato. for necessário, ainda abrimos mais qualquer coisa para verem. Também é curioso que, em termos de apresentação, e se alguns de nós viram a apresentação, Sim, eu vi por acaso. aquilo que se nota é uma apresentação muito parecida, realmente, muito colada à Apple, e quando. Muito parecida. Num Parecida não, cenário. igual. Eu Num acho que cenário. aquilo era completamente ligado à Apple. Eles Mas só essa não cena era tem puto, que o tudo. cenário era um bocadinho manhoso, não é? Aquilo era, parecia Não, quase uma sala de aula, mas tem mas alguma está muito lógica bem por feito. tem alguma lógica por quem desenvolveu. Pelo que eu percebi, foi. Não sei se Sim, foi. era alguém que estava envolvido com a parte dos iPods. Exatamente. Eu não Era um percebi no engenheiro. concreto, quem era, mas. Não consigo me lembrar ao certo se era dos iPods ou se era Não, mesmo do não, iPhone. era dos iPods, mas Pois, exato. não Era percebi. um dos engenheiros que estava por trás e que Exatamente. saiu e foi E que foi a para a Palm Palm. pegou nele. Exato. Mas foi de facto uma apresentação bastante colada ao género das apresentações que a Apple faz. Sim, mas ainda bem, né? Vou ser um bocadinho tendencioso e dizer que foi certo, porque eles sabem que quando a Apple faz a maneira como a Apple faz aquelas apresentações, aquilo é quase o Distortion Field, que parece que aquilo é tudo muito bom. E pá, e realmente foi uma apresentação impecável. Concordo. Apesar de que eu tenho algumas reticências em aberto sobre o pré. Mas em relação ao sistema operativo ou ao próprio Em sistema operativo. Não, telemóvel? não, não. Em sistema operativo. Em sistema Não. operativo tem algumas coisas, nomeadamente a parte do Synergy, que é a parte que vai buscar tudo e como é que aquilo, se aquilo nem ficou bem esclarecido, se aquilo automático, era mesmo tudo automático e ele conseguia ligar as pessoas, porque eles próprios disseram, era uma coisa muito complicada, aquilo pegar em vários perfis diferentes e juntar tudo de forma correta, de forma que não fiquem inconsistências. Sim, eles próprios É, dizem isso. acho que é uma coisa que me levanta no iOS. Para já. A mim, depois podemos falar no telemóvel em si, mas a mim, sobre a plataforma, a maior dúvida que me levanta é: será que desenvolvendo em JavaScript, em HTML, etc., conseguirão fazer aplicações complexas? Quando eu digo JavaScript é uma linguagem de programação a sério. Normalmente é sim, muito. mas tu. As pessoas pensam que é muito virada para a web, mas assim, aquilo consegue-se fazer coisas Tudo bem, mas não só para a web. não terá as mesmas limitações que existem hoje. Quer dizer, tu num browser hoje em dia não consegues fazer tudo, não tens um AutoCAD. Não, também não estou a dizer que é preciso ter um AutoCAD num telemóvel, mas hoje em dia não se consegue ter um AutoCAD que eu saiba num browser. Sim, mas não quer dizer que seja só limitação do JavaScript. Repara, com o browser, o que ele faz é rendering do HTML e depois interpreta o JavaScript, não é? Sim, Sim, mas é um bocado. Eu não sei como é que isto funciona. Não sei Aliás, se ele interpreta. Ele pode. Aliás, o que eu penso é que o webOS faz uma interpretação, que não é bem tipo browser, que ele faz uma interpretação, mesmo a nível de código. Lembra-me um bocado o V8 da Google, que sim. gera aquilo para código máquina. Eu creio que a Palm deve fazer o mesmo que o webOS, não sei. Pegar no XHTML, no CSS e E fazer interpretar. aquilo de modo. Exato, interpretar aquilo para código e gerar mesmo uma interface a sério. E fazer o mesmo a JavaScript. Eu sinceramente E aí não sei, só pode ser provavelmente coisas olha. poderosas. Não acham que estão a ir para coisas muito complicadas? naquilo que supostamente as pessoas precisam e Não, porque. peguem naquilo que parece que em termos de usabilidade é melhor, que é o iPhone, que nem sequer permite estar a correr aplicações em segundo plano, e perceber que tudo o que eles fizeram foi realmente para que tudo tenha uma coerência quando se utiliza e uma facilidade de utilização, nomeadamente ter, e eu acho que foi buscar o melhor de que O iPhone tem. naquilo que, por exemplo, o iPhone falha, que é não ter aplicações a correr em segundo plano, primeiro ponto, e em segundo ponto, apesar de eu sei que o Shell não vai concordar muito, ter um teclado físico. Eu, como utilizador de Não, não, não. tenho É assim, o teclado físico, eu acho. Assim, o teclado físico para mim não é problema nenhum, até porque tu sabes bem que eu, o meu próximo aparelho, o meu próximo telemóvel, provavelmente há de ser um S71, e é mesmo também por causa do teclado. Percebem que eu gosto da ideia do teclado virtual do iPhone. Apesar de não ter dado bem com ela na primeira vez que eu usei um A iPhone, ideia é boa, a ideia é boa, mas mas o não, teclado tem do pré faz-me implicações. comichão. A sério, aquilo faz-me mesmo comichão. Eu não Mas sei é como é que assim, aquele teclado vai ser possível de usar. Shell, eu acho que só experimentando é que dá para ver aquele teclado. Não, Sim, não tenho mas o assim tipo das teclas, grandes. pelo que eu consigo ver, pelo que se vê pelas imagens, a forma das teclas não parece a mais correta para se ter Não uma boa sei. experiência a escrever. Escrever. Porque Já o geralmente textos S71. longos. O Não sei. S71 tinha umas. E eu comprei primeiro um S71 antes de comprar um iPhone. Não sei. Não fui trocar por causa de. Não era por causa do teclado. Por causa de um bug com o Wi-Fi. Tinha na altura. E as teclas eram demasiado pequenas também para uma utilização perfeita. Agora, que eu vejo vantagens em termos acessíveis os dois tipos de teclados, aí tenho. Aí vejo, porque ainda hoje eu não escrevo assim tão rápido no iPhone como provavelmente já escreveria se tivesse um teclado físico. Portanto, independentemente de melhor ou pior, não há grande volta a dar. Agora, pelo menos tens as duas opções. O que para mim é bom Não sei, não é boa, é se tens e as vão duas buscar opções. de facto o melhor que se pode ter, para já não falar da bateria poder ser substituída pela pessoa, ter uma câmara Eles fica frisaram bem isso. bastante melhor do que o iPhone. É assim, é óbvio, quer dizer, também é difícil fazer em segundo fazer depois e de não fazer um bocadinho melhor, quer dizer, também que raio. Também mal deles se não pegassem no melhor que temos no mercado e Mas depois ao a metro, seguir fizéssemos uma coisa pior. houve muitas empresas a lançarem telemóveis depois do iPhone e nenhum foi iPhone Killer. Quer dizer, ainda está para aparecer o iPhone Killer, Mas né? nós temos que pegar, não, nós temos que pegar em dois aspectos diferentes e é sempre é aí que temos que nós pegar. O que nós temos que pegar, claramente, é no software que depois. Nós podemos ter o melhor Não, mas é isso que eu estou a equipamento disponível, cá, mas ao mas depois metro, tem a ver mas é nisso que eu estou a falar. com. Mas O software, muitas empresas a lançaram vantagem tua. telemóveis depois e o software, Mas há aqui. eu não vi nada que revolucionasse a seguir ao iPhone. Mas Mas espera, Porque, repara, mas o que também eu te o quero inglês é que dizer saiu não é isso. foi. E o pré O parece-me Android. ser isso. O Android? Não, mas o que eu te quero. Mas o pré não revoluciona por causa do telemóvel peça de Não, hardware em si. revoluciona Ou pelo revoluciona. software. É pelo software. Então, é disto que estamos a falar. E que Exatamente. softwares é que temos? Temos o 5, temos o Windows Mobile e agora temos realmente Windows Mobile ainda existe? Ah, ainda existe. Ok. Não, Ainda continua, existe, continua. infelizmente. E agora temos um telemóvel que é lançado, mas lá está a vantagem dele, independentemente também desta parte do hardware ter a bateria que se pode substituir e pode-se colocar lá outra e podes pelo menos ter uma suplente para viagens longas possas não ter possibilidade de carregar. Tens isto tudo, mas tens é software. Sim, É mas esta a eu grande diferença. concordo O Windows, plenamente. apesar de ir melhorando com isso ao longo do tempo, vemos também como a HTC já há muito tempo, ainda antes de termos o iPhone, já fazia um ecrã de inicial um bocadinho customizado para ter umas teclas lá maiores para as pessoas poderem carregar com os dedos. Quer dizer, aquilo era, tínhamos ecrãs estáteis, mas tínhamos que andar sempre com uma com uma penzinha Sim. pequenina, quer dizer, ali a carregar nos botõezinhos, mas muito pequeninos, que era para a gente acertar. E é isso que falhou, claramente. Mas ao A metro, Palm tem a vantagem de poder ter aprendido com os outros e de lançar agora uma coisa boa. E conseguiu fazê-lo. Acho que todas as pessoas são unânimes que conseguiu, neste momento, pôr pelo expectativa menos parece. nas pessoas de que aquilo é um produto muito utilizável. E até porque, no mercado que eu acho que vai ter algum sucesso, que é o mercado americano, eu penso que as pessoas ainda não esqueceram, lá está outra vez, da usabilidade que tinha a Palm. E isso parece que voltou, e também tanto que voltou, que isso também se nota no desempenho da empresa. Poderão dizer que não é muito, porque as ações andavam cá muito em baixo, mas 35% é uma coisa, Sim. é realmente uma aposta, e os investidores a dizerem: ok, nós acreditamos em vocês novamente. Quer dizer, isto é sintomático. Mas Metra, só voltando um bocadinho atrás, o Android saiu bastante depois do iPhone. E foi o único. E foi o único que saiu realmente depois do iPhone. O único Sim, grande que saiu realmente depois do iPhone. e apesar de há várias demonstrações muito bonitas no Android. Eu lembro-me, por exemplo, do Street View, com uma pessoa a mover o telemóvel e a rua também a mover. E apesar de demonstrações bonitas, quer dizer, o Android, que eu saiba, não foi propriamente um sucesso nos Estados Unidos. Pelo menos, pelo que eu tenho visto, quer dizer, não chega nem sequer aos calcanhares do iPhone. E outro pormenor que eu, pelo menos, notei na SES é que o Android teve. Quer dizer, não vi grandes anúncios. Onde ele deveria ter aparecido em força, não me pareceu que. Eu nem me lembro de falar do Android durante a SES. Ainda lá vimos o Android instalado nos netbooks, Sim, mas sim, de sim, facto sim, sim. é assim. A mim parece-me que o Android está claramente uma entrada muito lenta. Agora, que eu também acredito Sim, pode ter futuro, pode ter que futuro. vamos ver o Android daqui a uns tempos. Eu também acho que vamos ver Sim, sim, que sim. vão aprendendo e vão modificando as coisas. Acho também que vamos ver. Sim. Portanto, estou convencido que em 2009 vamos ver muitos telemóveis Ah, com Android. e O assim, Android tem uma vantagem sobre todos os outros, é que aquilo pode se instalar e pode aparecer em vários dispositivos ao mesmo tempo, e só por isso, só por essa flexibilidade, ele vai seguramente avançar e poderá ter uma coisa que mais não tem, que é a integração com as aplicações do Google, que 99% das pessoas utilizam, quer dizer, principalmente aquelas que se interessam mais um bocadinho por estes meios. E essa é uma vantagem que ele tem E pronto, sobre estes produtos. eu brinquei há um bocadinho com o Windows Mobile, mas acho que não podemos esquecer o Windows Mobile, porque a Microsoft nesta altura está numa fase um Não, de bocado maneira nenhuma. de não falar muito e tentar lançar os produtos como deve ser. Ainda no outro dia li uma notícia em que a Microsoft não quer anunciar nada sobre o Windows Mobile. E depois, quando tiver alguma coisa palpável, então aí mostrará o que Toda a é que tem. gente, eu penso que toda a gente é unânime em dizer que o Windows Mobile tem melhorado ao longo do tempo. Agora, se tem melhorado muito ou pouco, isso já é um Sim, bocadinho difícil dizer. Que o problema do também Windows conta com uma Mobile coisa, quer dizer, é que apareceu o iPhone. não, conta também sempre com esta coisa do o iPhone em si é uma peça bonita, que as pessoas gostam de ter, olham para ele e dizem: ok, é muito bonito. Sim, mas é o software. E também tem sempre a vantagem, mas o software também tem sempre a vantagem do que é mais pequeno. Nós criamos simpatia por aquilo que existe menos no mercado. Porque, e essa é uma coisa que a Apple há de ter sempre, pelo menos enquanto for mais pequeno, porque quando começar a crescer em termos de utilizadores, também vai. Já vai começar a ter falhas que a gente desculpava antes e que afinal acaba por não desculpar depois. E o Palm também, Neste caso, acaba por ter esta vantagem de ser alguma coisa fresca, nova, que a gente viu pela primeira vez e disse: ah, é tão giro. E afinal também consegue fazer esquecer um bocadinho a Apple. É, há de ser sempre assim. E eu estou convencidíssimo que o Windows, quando lançar mais alguma versão do mobile, há de ter, havemos também de gostar do resultado final. Bem, espero que sim. Agora, uma coisa é certa: quando nós temos alguém que controla tudo, é muito fácil trazer um conjunto de coisas que parecem todas interligadas e bem feitas. O Windows tem este problema, que cada pessoa pode desenvolver aquilo e acaba por não ter que ter nenhuma normalização no verdadeiro sentido da palavra. E depois então temos interfaces que funcionam de maneira errada ou de maneira bastante diferente. Não é errada, é bastante diferente. E isso não vês na Apple. E provavelmente a Palm também tem condições para não ter que se ver nisso. E mesmo assim estamos a esquecer da Basicamente, Symbian, mas isso. o que estás a dizer é que a grande vantagem da Apple é ter uma store centralizada onde eles controlam o que entra lá dentro. Claramente. Pois, sim. Claramente. Mas se fores perguntar aos developers, muitos deles já não gostam muito dessa Sim, brincadeira, até porque porque a Apple fica com de vez em quando não 30% são dos aceitos lucros. algumas aplicações. Sim. Não, e de vez em quando não são aceitas umas aplicações, só Não porque a sabem Apple porquê, né? lhe apetece dizer que também tiramos essas liberdades às pessoas e, portanto, Sim, isto sim. também começa a minar um bocadinho essa coisa perfeita, não? E vamos ver o que é que a Palm também faz. Sim, eu penso que eles também E não vão falamos de lançar Symbian, uma mas loja. se ela gosta de Symbian. Mas Shell e Symbian, o que é que achas que nos queres? é assim, deixa-me só falar sobre as lojas. Eu acho que um modelo de loja tem lados positivos e tem um lado muito negativo. Os lados positivos são que é possível controlar o que lá entra e evita-se ter problemas. Podemos pedir suporte a quem controla a loja caso haja problemas com algum programa, porque deve passar por eles. Essa é a parte boa. A parte má é que existe controlo, que vai gerar problemas a nível dos lados dos developers. E agora lembrando-me, por exemplo, do último episódio, neste caso o 9, do Triple Express, onde eles tiveram um developer para o iPhone, foi um da Empty Factory. Ele disse que a Apple demora cerca de uma semana, se não me engano, a aprovar uma aplicação. Eu acho que é demasiado tempo. É demasiado tempo para uma coisa tão simples. Eu E lembro depois que não é uma vez, é para cada atualização do software é preciso passar outra vez por essa aprovação. Eu entendo um bocado, mas não se, é, eu acho um bocado mau. Estar a submeter os developers várias vezes a este processo porque é demorado, e consegue ser mau, consegue ser muito mau. Não sei, sem dúvida. E falando da Empty Factory, porque acho que é muito interessante termos em Portugal alguém que trabalhe bem. E eu pessoalmente um produto deles e tive que o pagar. Eles não ofereceram para estar a falar bem deles, mas realmente funciona bem. Mas eles também tenho ideia de ter passado pelo site deles e de eles terem tido algum problema também com a Amazon, de não lhes ter aprovado uma aplicação que eles tinham feito. Enfim, Sim, não lá foi do está. lado da Apple daquela vez. Lá está, quer dizer, temos sempre este problema quando realmente há um controlo. Este controlo pode ser para o bem ou para o mal, e teremos bons exemplos onde é para o bem e temos alguns exemplos onde é para o mal. Não tenho dúvida disso. Vamos ver o que é que o Palme consegue trazer em E já relação a agora, isso. sem falar na parte do controle, em que se diz que existe um switch, e acho que para o iPhone existe mesmo, parece que. Acho que era no Windows Mobile que também havia um tipo de um switch que matava as aplicações que tinhas comprado. Que me Não. parece também um bocado exagerado. Não sei. Isso não tenho conhecimento Por acaso dessa. também não. Não tenho. falávamos se calhar também na SES sobre os netbooks, o que é que acham? De algumas das novidades que apareceram lá. Acho que a maior novidade foi mesmo o não netbook Vibe P. Achas que foi a maior É novidade? deixar frisar que eu acho que sim, eu acho que Eu foi pelo menos o que teve mais impacto. por acaso discordo, mas força, continua, continua. Então, para ti foi qual? Assim, Para mim foi o eu Asus acho que teve Keyboard. mais impacto porque mesmo por causa da forma, e que é um bocado diferente de tudo o resto e por aquilo ser pequenininho, e talvez por trazer o Vista. Prontos, Em cima para de um mim Atom. aquilo não é propriamente um netbook, mas o Asus Keyboard acho que foi a coisa mais surpreendente daquele Ah, ano. sim, surpreendente foi. Podemos começar por O falar Nemesis pelo quer Vibe. dizer é que o que o Nemesis quer dizer é que olhou para o Asus Keyboard e disse: se me dissessem que isto era um produto da Apple, eu Exatamente. acharia que isto era realmente um Se, produto da Apple. não, se me dissessem que aquilo era o novo Mac Mini, eu acreditava. Não, eu acho que é interessante. Acho que realmente o keyboard está muito bem conseguido. Aliás, aquilo traz lá um Atom dentro. Eu acho Sim, que um sim, dia sim, destes, provavelmente, a caixa de cereais vai passar a trazer também um Atom lá dentro. Nem que seja para passar mais facilmente na caixa registadora. sim. E realmente vemos como os Atom estão em todo lado, de um momento para o outro. É engraçado ver isso. Vamos ver o preço que vai sair Sim, esse keyboard, agora que eu acho que aqui está ainda não há muito bem grandes detalhes. conseguido. Está sem dúvida. E que é surpreendente também, também concordo. O Sony Vaio-P, sem ser propriamente, não era bem a novidade mais guardada do mundo, mas de facto, Sim, eu acho, para mim traz uma sinceramente. coisa extraordinariamente inovadora, que tem a ver com a resolução do ecrã. O ter 1600 de resolução portanto, na Largura. largura, acho que é interessante. E realmente é diferente de tudo o que tínhamos para aí em termos de netbook. Se em termos de usabilidade isso vai ser bom ou não, vamos ver. Eu tenho as maiores dúvidas daquele trackball que o teclado tem. Agora, Há muita gente que imagino-me gosta. facilmente usar aquilo com o rato normalíssimo. Consigo-me imaginar a utilizar aquilo, até porque para mim o importante e a mais-valia que aquilo traz é realmente ter um teclado com tamanho decente. E acho que aquela resolução do ecrã também pode ser interessante. Agora, quando lhe colocamos lá um Vista dentro, aí a gente assusta-se. Eu aí Sim, por acaso assusta-me. eu nunca ouvi nada sobre a performance daquilo. Por acaso Eu nem ouvi ouvi, nem li. eu por acaso vi que instalaram o Windows 7 no Vaio-P e que a performance era notavelmente superior ao Vista. Sim, mas qual era a Não vi performance do números. Vista em si? Era Pois, bom, era mau? não, eles não diziam bem. É assim, Aliás, não pode ser bom, quer dizer. acho que foi no Engadget que falaram nisso. Que o A Vista. performance não pode ser boa, de certeza. Sim, especialmente Não, porque é tem um impossível Atom assim. a Eu tenho as minhas 1,3. dúvidas. Exatamente. Tem um É Atom isso, a é aí que estão as minhas 1,3. dúvidas. É que, em cima de um Atom, o Vista, que Não, e não é não é só esse conhecido ponto, por ser leve. acho que só traz um giga de RAM, pelo que eu percebi. Acho que não estou enganado. Sim, creio que sim. E o Vista com um Não, a Atom. performance tem que ser péssima. Sim, não Mas pode ser assim tão péssimo. Senão a Sony também não tinha optado por usar o Vista no Vaio P. Eu acho que ninguém consegue perceber olha que a como é Sony que já se fez coisas lança. piores. Pois, é mesmo a Sony, porque a Exatamente. fazer deste tipo de coisas. Porque é impossível alguém no seu estado normal escolher o Vista Bem, em mas desprimor do XP, que teria uma performance muito melhor ali. atenção, eles dizem que aquilo não é um netbook, por isso é uma boa Sim, não desculpa é um pôr netbook lá por o causa do Vista, não é? preço. Sim, Não por é um causa do netbook por preço. causa do preço. Pois, exato. Porque senão, se aquilo tivesse ao preço de 500 Não. dólares, Sim, mas provavelmente já podíamos chamar um netbook. Mas atenção, eu também acredito que a qualidade seja superior a grande parte dos netbooks que andam aí no mercado. Se calhar tirando o HP, que a qualidade parece-me bastante boa. O Sim, o Sony. problema é que a qualidade não te. Não, o Sony, por exemplo, O problema é que a qualidade não o faz LG. andar aquilo mais depressa. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas de certeza que a qualidade do teclado, que a qualidade do LCD é superior que os netbooks que andam aí no mercado. E também é Tudo por bem, isso mas que ele é mais caro, né? Não, só se for para estares a olhar para o belo teclado enquanto estás à espera que a janela abra, não pronto, é? Porque aquilo ainda por ok. cima é 1,33, ainda é abaixo de 1,6, que é o Sim. habitual que aí anda, com 1 GB de RAM. De facto, a performance no Vista deve ser maravilhosa. Ainda bem que temos um teclado bonito para olhar para ele, não é? Não, Já nem estou a falar a pôr as não, não duas discuto janelas uma isso. ao lado da outra. Não discuto isso porque eu também não, sinceramente, pessoalmente não gostava de ter o Vista num Atom, mas isso cada um, quer dizer, eu também tenho a certeza que vai haver muita gente que vai adorar o Vista naquilo. E que vai haver muita gente a comprar. Mas pronto. Eu o que vi a nível de performance foi que o Vista não gostaram, a nível de performance, e que o Windows 7 que estava bastante melhor no VAIP. E tenho ideia que foi no Engadget que apareceu esse report. Agora, não me parece que traga, que seja assim uma grande revolução no mercado. Acho que é mais virado, para ser sincero, para um mercado se calhar mais feminino, porque aquela ideia de pôr na bolsa, etc. Ah, isso acho que já é marketing. Agora, que eu acho que aquilo é interessante em termos Ou então mais para um de mercado aspecto, e acho que empresarial. provavelmente vamos ver alguém copiar isso. Não, eu acho que vai ser copiado por muita gente. Agora, não vale é cometer aquele erro infantil de lhe pôr lá à vista. Achas que vai ser copiado Isso sem aquele dúvida. formato? Acho. Pois Eu eu por também acaso creio acho que que sim. eu Eu por acaso acho acho. que não. Eu por acaso acho que não, mas acho que é um formato Eu acho. demasiado estranho para ser copiado, mas minha opinião. Mas houve outros lançamentos na CES, especialmente da ASUS, Tablet, que acho que vai ser muito interessante. Muita gente, não é, Metro? Os tablet netbooks, pelo que eu percebi, traz uma interface por cima do XP, ou pelo menos tal customizado, do lado da ASUS. Lançaram também. Diz. Sobre os tablets, eu tenho a dizer o seguinte: eu acho que há muito tempo que eu acho que os tablets é que vão brilhar em termos de netbooks. Bem, eu discordo Porque toda a gente completamente, vai querer ter um tablet. mas eu discordo. Mas tu também já discordavas quando eu te dizia que quando tivesses um portátil nunca mais quererias outra coisa Tudo e bem, hoje utilizas um portátil. mas vê o sucesso que os Espera tablets. para ver. Pronto, eu espero. Não, Tu espera já para tens ver um no com o mercado. software certo. Tu já tens um no mercado que é o da Espera Gigabyte e vê o que é que ele para ver vende. com o software. Espera para ver até termos o software. O que é que é o Certo. software? Espera É para o ver. OSX? Não. Então. É ter software adequado. O XP não tem software para aquilo. Mas tem um programa que a maior parte das pessoas que não utiliza, que é o OneNote. Que Não, funciona isso muitíssimo bem em é um tablet. programa do Office. Exato. Mas não vem com o Office Standard. Não, Certo? não vai não. Com a versão mais Não, atual, não vai, não. não vai. Portanto, não vai. E quem tem o OneNote, de vez em quando é capaz de abrir aquilo e depois fecha e diz para que é que isso serve, ok, isso não me interessa. Para tirar notas, tiro de outra maneira. Portanto, eu vejo muito futuro nos tablets e veremos se eu estou de. Fazemos já aqui um bocadinho de futurologia e vamos ver se atrai ou não razão. Eu Agora, acho que nunca estás errado, poderemos ter. mas continua. Nunca poderemos ter é uma coisa. Transitar isto para o desktop, isso é que não vai correr bem, por um motivo muito simples. é que usarmos aquilo em teclados que estão na vertical é para esquecer, porque um dia destes as pessoas, será muito bom para mim, mas pronto, isso é ótimo, vamos ter muitas pessoas com problemas no, no, a nível dos ombros, não é? E a terem que ir fazer tratamento. Isso vamos ter Sim, mas agora em tablet, pode ser, por acaso a perfeito. HP tem agora uns computadores com esse conceito de touchscreen, Mas é por isso que eu já me desktops. estou a antecipar. É que já estou a fazer a separação. Sim, Estou-te sim, a sim, fazer sim. claramente aqui a separação entre Tudo bem. tablets e depois desktops com essas funcionalidades. Se forem muitas, esquece. Ninguém vai andar com dois dedos a separar. Esquece. Não, isso não vão fazer. Mas além dos tablets, a impressão que eu tive é que a ASUS teve em força na CES. Lançou não, anunciou um netbook com um disco de 512 gigas SSD, que vamos lá ver o preço, né? Deve ser um preço interessante. Anunciou o 1004, que supostamente será um novo Atom e um novo chipset. O novo chipset deve ser o mais interessante. Se for a geração 4 da Intel, poderá ser muito interessante. A nível de descompressão de vídeo HD, por exemplo. Agora falta-se confirmar se é mesmo um chipset da geração 4 da Intel. Fala lá da Nvidia. Estás aí em pulgas para falar da Nvidia. Não estou em pulgas. Não estou em pulgas porque Acho que a grande revolução, de facto, é a Nvidia. Ou melhor, pois, mas não é difícil. Intel vai cortar as pernas à Nvidia. Mas pronto, falando do Ion, a plataforma. Veremos, é assim. Não é difícil. Haver um chipset melhor do que os Atom trazem atualmente. Isso já estamos todos de acordo, Sim, mais isso que nem de sequer é acordo, não é? discutível. Aquele chipset é uma tragédia grega. Aliás, a maior parte das pessoas, quando deve olhar para aquelas boards e vê lá uma ventoinha, e a ventoinha é do chipset e não do CPU, Exato. que é uma coisa que não é nada vulgar. Agora, quando, e o Ion da Nvidia é muito bom por causa disso, quando nós colocamos para o lado do chipset uma série de funções em que aqueles CPUs Deixam são de interessar. bastante maus, Exatamente. Sim, não, continua, continua. pois é muito interessante porque conseguimos tornar aquela plataforma muito melhor. Eu percebo Exatamente. porque é que a Intel não está interessada nisso, Claro. porque a partir daquele momento as pessoas vão deixar de comprar o que está Cordas. acima, porque já se contentam com aquilo. Exatamente. Agora, eu acho que isso vai tornar as coisas muito interessantes e acho que este mercado dos netbooks está cá para ficar durante muitos anos, Mas com claramente. Mas concordas que a Intel, de uma forma ou de outra, vai tentar cortar as pernas à Nvidia? Ou lançando um novo chipset sendo da geração 4 e fazendo a mesma coisa que o Ion? Bom, se lançar Não, um concorrente, temos o problema resolvido, não é? sim, Aí mas ninguém perde. eu penso que o que vai acontecer é. Eles vendem um Atom de duas formas, com e sem chipset, e se calhar vai haver falta de processadores Atom, no mercado sem chipset. Se calhar, vai haver falta de stock, digo eu, de um dia para o outro. Pelo menos Eu aqui, um bocadinho atrás, quer dizer, é o que eu acho que a Intel vai fazer. Acho que vai cortar completamente as pernas à Nvidia. Mas veremos. nós há uns anos atrás, aquilo que tínhamos nas gráficas era que uma marca ou tinha gráficas da ATI ou tinha gráficas da Nvidia. Aquilo que acho que conseguiu também porque Porque é tinha grande. mercado para isso foi dizer um dia. Ok, a partir de hoje nós vamos ter produtos quer da ATI, quer da Nvidia. Aquilo que me parece claramente é que eu acho que, por exemplo, no, neste caso, provavelmente a ASUS também está em condições de dizer à Intel, meus amigos, a partir de hoje eu vou usar estes chipsets, seja a vosso favor ou seja vocês contra. Eu E não acho que vai diria tanto conseguir, porque o produto uma é ASUS, suficientemente bom. Eu não diria tanto uma Asus, mas talvez uma HP ou uma Apple, Por exemplo, talvez consigam. a Apple, de certeza. Eu acho que a Apple diverte-se a fazer aquilo que quer dos fabricantes e ainda consegue lá pôr os CEOs com Vestido aqueles fatinhos tipo astronauta, fato de macaco. que é uma coisa maravilhosa. Pronto, vamos lá ver. Acho que depois dos jogos já não vão ter tanta facilidade em fazer isso. Mas pronto, pelo menos nos próximos 6 meses, contando que ele volte, acho que não vão conseguir fazer essa brincadeira. Mas no entanto, vamos ver. Eu acho que dentro dos netbooks há mais dois pequenos apontamentos, mesmo bastante pequenos por enquanto, que é o AMD Neo, que a HP pegou nele e pode ser uma forma de pressionar a Intel, que ainda não é usado propriamente em netbooks, ou pelo menos em netbooks abaixo de 10 polegadas ou igual a 10 polegadas, mas que, pelo menos olhando para a plataforma, parece ser bem superior ao Atom. É um Athlon a 1 GHz e 100 prons, não sei bem a frequência, mas que consomem muito pouco. Se os fabricantes pegarem no Neo, pode ser uma forma de pressionar a Intel. O outro fabricante é a Via, com o Nano, em que a Samsung vai lançar um portátil com ele nos próximos tempos, o NC20. E temos várias marcas a tentar ir atrás da Intel. Acho que, em conclusão, acho que é isso, pelo menos do meu lado. Parece-me que vai tudo tentar pressionar a Intel a lançar melhores produtos neste mercado. O que é que vocês Eu penso claramente acham? que a Intel vai continuar a ter a faca, o queijo e mais umas coisas na mão neste mercado, né? Sem dúvida. Vamos ver o que é que a AMD consegue. É muito difícil Sim. ter capacidade de produção e ter os preços da Intel. Sim. Parece-me claramente. Eventualmente vejo que a Via possa ser o maior concorrente, mas também não parece que o Nano seja assim tão melhor do que o. Sim, Do que e a nível de o produção não. aquilo que eu queria ver não tem. Aquilo que eu queria ver era um dual core, o Atom dual core no netbook. Isso sim, ainda não aconteceu por falta de concorrência, claramente. Sim, claramente. E isso tornava muito mais interessante a plataforma. Mas a Intel até Mas pelo agora menos ter não. este segmento e terem hyper-threading, que já. A performance não é assim tão má, pelo menos para fazer algumas coisas, Sim, as o coisas básico. o básico. E parece-me interessante. Agora, há bocado falaste nos SSDs. A mim, para já, claramente, 2009 para mim vai ser o principal motivo de interesse vai ser ver Os os SSDs. SSDs, pelo menos, chegarem a um preço decente, e as pessoas poderem começar a comprá-los, e acho Por que vão acaso chegar não houve mais grandes rápido. novidades na CESP, se bem me lembro, sobre SSDs. Bom, também é difícil com a performance que eles já levam Sim, mas começa a ser. eu estava mais a falar a nível de preços. Quer dizer, o grande problema dos SSDs é os preços. E aí não houve grandes novidades, pelo menos que eu tenha Mas estamos cada reparado. vez mais a ver. Mas vimos pelo menos, por exemplo, casos, e tu já referiste, já falou em 512 GB, Sim, está vamos ver a que há uns meses preços. atrás, impensável. Sim, Sim, mas agora é assim, o que impensável, portanto. honestamente parece-me o meu trabalho dizer que 2009 seria o ano em que provavelmente os preços iam descer. Assim, eu não acho que, e não quero crer que 2009 vá ser o ano em que os preços por gigabytes nos SSDs sejam suficientemente baixos. Sim, Sempre as pessoas começarem a comprar. Michel, Não vão ser mainstream. sim, não vão ser Nem vão mainstream. deixar de funcionar os outros. Exato, exato, exato. Mas repara, não vai ter uma não vai ter não vai, ainda não vão ter uma grande aceitação a partir do momento em que, se reparar, o tamanho dos discos rígidos nos portáteis tem sempre crescido. Sim, mas Oxelo, Mas pode começar a. também tem a ver com o próprio preço dos discos mecânicos, dos discos comprados, discos mesmo mecânicos, está a descer, está constantemente a descer. Mas os SSDs precisam de Oxelo, descer para ter um mas. preço por gigabyte decente para se poder adoptar minimamente. Sim, mas o. Shell, acho que estás a Mas esquecer aí dois pontos. sim. Acho que estás a esquecer o seguinte. Eu Diz, acho que, Pedro. Shell, no teu raciocínio estás a esquecer de duas coisas. Uma delas é que nós estamos a falar de discos de 2,5. São discos que habitualmente vêm no portátil. Nós já não estamos a falar dos discos de 3,5. Não, sim, exatamente, os dois e Estamos meio. a falar de 2,5. E depois estamos a falar, eles têm, além da performance, têm outra vantagem adicional muito importante, que é em termos de performance, não, já, não, não, nem, já nem sequer vamos falar deste. Vamos ter na fiabilidade, ou pelo menos na suposta fiabilidade, porque não tem partes mecânicas, e isso eu estou a falar do mercado para portáteis, que já são neste momento os computadores mais vendidos, já se vendem mais portáteis do que desktops. E além disso, uma coisa que é muito importante nos portáteis é o tempo de duração, a duração da bateria. E que os SSDs consomem menos. Ou seja, performance, tempo de bateria e eventualmente também a fiabilidade, E o barulho por já não agora? terem partes mecânicas, e o barulho também, sem dúvida, o barulho, porque não fazem barulho, são quatro aspectos demasiado fortes para qualquer fabricante de portáteis não querer aproveitar-se disto para tentar vender os seus produtos. Mas E honestamente, é o por causa preço. disto que eu acho que a pressão vai ser tão grande e o volume de vendas pode ser tão grande que os preços vão começar a baixar. Porque assim, convenhamos, se nós tivermos um SSD, não me interessa ter um 512 giga, mas se nós conseguirmos ter 256 GB a um preço bom, eu penso que a maior parte da gente vai vê-los a venderem-se como pezinhos quentes. Oh, Não, o que Pedro, toda a mas é o gente preço, sabe. e é isso que eu não acredito oh que Metro, chegue já este ano. não vais, eu acho que não vais ter SSDs de 256 GB a preços razoáveis. Eu sinceramente, eu acho que em 2009, onde os SSDs vão começar a entrar em grande força, é no mercado de servidores, porque se calhar deixa de fazer sentido discos de 15 mil rotações mecânicos. E se calhar também começa a deixar de fazer sentido aquele mercado de alta performance. Isto é, quem compra um Raptor, será que faz sentido comprar um Raptor nesta altura? Se calhar não. E eu acho que em 2009 Então, a é diferença por que se aí está a que os falar. SSDs vão começar a ganhar grande mercado, na minha opinião. Sim, a minha opinião passa por eles não vão ganhar um grande mercado a nível dos portáteis. Talvez a nível dos netbooks. Dos portáteis não me acredito. Sim, mas Porque, mesmo porque eu já estava a dizer, o nos tamanho dos netbooks em discos. pequena dimensão, com SSDs pequenos. Exato, exato. Isto é, se Que calhar. já existem, já existem. Sim, 16, 32 GB, por aí. Exatamente, porque são portáteis mais pequenos. Acho que também não é muito viável ter discos de grandes dimensões em portáteis tão pequenos, porque aquilo não vai ser, possivelmente, na maioria dos casos, não vai ser o único ou o computador principal de uma pessoa. Que vai ser o computador para andar de um lado para o outro. Sim, concordo. Ah, mas isso resolve-se facilmente e com discos externos e com toda a gente. Pessoa que já tem pelo menos um ou dois discos externos, e quando Sim, mas nem um toda a tera gente custa compra 100 discos. euros, quando um tera custa 100 euros, o problema está resolvido, e tem nem que seja para backups. Agora, pode não ser mainstream, como vocês estão a dizer, eu concordo, mas que vamos ver haver sempre pelo menos alguns portáteis de determinada linha com SSDs e que as pessoas Sim, vão sim. começar a conseguir comprar, eu acho que vão conseguir. Sim, mas. Eu já estava por 256 GB, porque aí eu acho que acho que vai ser a partir do momento em que para essa capacidade os preços sejam interessantes, eu penso aí vamos claramente ver os discos ditos normais se servirem para backups e termos nos nossos equipamentos, quer seja portáteis, quer seja desktop, vamos ver os preços Vamos ver SSDs. Sim, Porque a os preços vão performance descer. é brutal. É disso que estamos a falar. Sim, mas A coisa mais lenta nos computadores atuais é de facto disto. E as pessoas vão notar ali uma grande diferença. Sim. Sim, mas até que ponto é que as pessoas vão querer pagar para ter essa diferença? Exatamente. Eu Eu não quero. estou a falar só. Pois, exato, eu não estou a falar só das pessoas que Provavelmente são é o upgrade que eu power acho que a maior parte users. das pessoas deve fazer. Isso, e provavelmente estamos a falar de desktops e de portáteis com 1 ano, com 2 anos. Eu acho que o maior upgrade que as pessoas podem fazer é seguramente o disco. Sim, mas Assim, até que ponto é que toda a gente vai fazer? Ó, um muita gente vai ponto menos. fazer, eu não Não, acredito que mas. haja muita gente a fazer, porque a maioria das pessoas que têm portáteis, e aliás, a maioria das pessoas que usam computadores, não são pessoas entusiastas por tecnologia. Sim, Portanto, para eles, e para essas normalmente pessoas, não. eu não acredito que Se faça nós. muita diferença ter E uma normalmente não diferença de substituem componentes. 50%. Mas nós somos uma grande Exato. minoria. E é para isso também que estamos a fazer este podcast, para entusiasmarmos a Exato. comprar. Mas comprei até primeiro que nós, que é para pelo menos ir o caminho. Eu acho Não. que vai valer grandemente a pena. Sejam cobaias, E por favor. Não, vejo isto é tudo um a maior plano do parte das metro pessoas. para ver se descem os preços, para ver se toda a gente vai É, comprar para depois exatamente. descer os preços. Ou então para ver se alguém nos oferece algum para review, que também não era mal pensado. Mas não, é assim, eu acho que muitas vezes as pessoas fazem upgrades que não fazem muito sentido, e este, claramente, eu acho que nisso pelo menos os três estamos de acordo, Sim. que é um upgrade que vai valer sempre a pena fazer. Mesmo quem tenha eventualmente um Raptor como desktop, acho que vai de facto valer a pena. E se calhar ficávamos por aqui, Sim. falámos de netbooks de uma forma, introduzindo aqui também já o VIP, que realmente em termos de diferença de formato e de Preço. aspecto e de preço também, vamos ver o preço final, E de cores. pode ser interessante. E de cores e feminino ainda. Exato. E pronto, e foi este é um foi o podcast que decidimos trazer até vocês. Tenham um bom dia para todos. Ok. Poderão encontrar estes assuntos desenvolvidos em mais pormenor na Zoam. Tentamos, na medida do possível, trazer aqui de outra forma algumas coisas pelas quais somos apaixonados. Então, um bom resto de dia para todos. Sinks down deep. Green cow moves a soft good night.